and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo. É o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos, e esse é o Fagulha Podcast. Boa noite, galera. Aqui é a Dance. Estou aqui com o Rei Kleb, no terceiro episódio do Fagulha Podcast, sobre educação libertária. Hoje a gente está aqui com o Felipe Traça, do podcast Quadro Negro, e com o Nilo. E a gente pensou discutir um pouco a educação libertária a partir das manifestações, em defesa da universidade pública, né? Esse tema está também bastante em evidência. Então a gente chamou os meninos para conversar um pouco. Agradecer ao Felipe e ao Nilo por terem aceitado o convite e pedir para eles se apresentarem para a gente, por favor. Bom, meu nome é Felipe Trafa, podcast, o Quadro Negro é um podcast que está na Central 3, né? Nosso feed está na Central 3. Eu toco ele junto com o Davi Agatocles, né, e a gente se conheceu, né, na faculdade, né, cursando Ciências Sociais. A gente muitas vezes comenta isso, né, durante o programa. E é um podcast mal educado sobre educação. A gente está lá justamente discutindo temas de políticas educacionais, e agora a gente começou uma série sobre educação libertária. E acho que isso vai ser uma contribuição bem importante nesse contexto que a gente está passando. Me chamo Nilo, agradeço o convite para gravar o podcast. Eu vim estudando sobretudo a obra de Ivan Illich fazem alguns anos. Já participei de alguns grupos autônomos de estudos, bem como de formação dentro das instituições, né? Me interessa pela educação libertária. Não tenho aí links para passar de redes sociais, mas quem quiser uma ideia, a gente conversando. Bom, então para começar, deixa eu te perguntar essa questão mais geral, assim, Felipe. O que é educação libertária? Olha, eu costumo relacionar a educação libertária com a ideia da quebra da autoridade, né? De tentar construir uma educação que seja uma educação que não hierarquize nem os saberes e que não hierarquize as relações. Quer dizer, uma educação que seja um processo, né, construído por indivíduos que, acima de tudo, têm respeito uns pelos outros e respeito também pelo saber, pelo conhecimento que está ali entre, né, esses indivíduos nessa relação. Então, eu acredito que isso é um princípio ético que faz parte, né, da educação libertária. Quer dizer, a educação libertária também ela não é um tipo de educação que está institucionalizado ou dentro de um determinado conjunto, né, digamos, de regras e de espaços apenas, né? Mas entender que todo processo, né, de relação, ele pode ser construtivo e ele pode ser educativo, né? Então, é entender também essa educação como possibilidade de liberdade. E por isso, agora parafraseando, né, o Acácio, que participou de um episódio com a gente, dizer que a educação libertária, ela vai além da pedagogia libertária, né? A gente não está falando simplesmente de uma área do conhecimento que aí se cristaliza, né? Mas a gente está pensando, quando pensamos anarquismo e quando pensamos as relações sociais que se estabelecem, elas compõem aí também, elas são compostas também pela educação, né? Eu acredito que isso seria uma forma muito resumida, muito concisa, mas que daria conta de ajudar a gente a entender o que seria essa educação libertária. Nilo, não sei se tu quer falar um pouco também sobre o que, que tu pensa, o que tem pensado como educação libertária? Sim, eu acho interessante do texto do Max Stirner, o falso princípio da nossa educação, a oposição que ele faz, na verdade é uma pergunta, né, que ele faz com relação a como está estruturada a nossa educação, e se ela está buscando desenvolver a nossa disposição para nos tornar criadores, ou seja, para tentar criatividade das pessoas, ou se ela parte do pressuposto que a gente deve ser tratado como seres que devem ser amestrados. Né? Se a gente pode, se a gente tá vendo os scripts, assim, tu aprende como é que faz determinada tarefa, ponto, ou se a gente está desenvolvendo a nossa criatividade e deixando em aberto para a pessoa que está passando por essa educação, seja o que isso signifique, ela poder se colocar no mundo, né, expressar a vontade dela e não simplesmente adquirir determinada habilidade, vamos dizer assim. É dizer, a educação, não, nesse caso, ela não se faz apenas por uma mimética, né, do saber, né? Mas é isso que você falou, e citando o Stirner, é a ideia de uma construção criativa e viva, né? Isso. Ele coloca também uma oposição entre o conhecimento como um fardo, ou um conhecimento que passa a pertencer a quem a pessoa é, né? Ele chama de ego, mas a gente pode entender como uma ação da pessoa, né, da identidade de pessoa, e se expressar enquanto vontade. Né? Então, a educação seria o conhecimento em si, mas sim a liberdade de uma pessoa livre. A ação de uma pessoa livre. Bom, essas são algumas questões, algumas definições bem interessantes, assim, bem amplas, né? Elas lembram um pouco várias práticas educacionais que a gente vê dentro da escola, que a gente vê fora da escola, né? Algumas dessas questões são interessantes porque fazem parte de uma tradição tanto do anarquismo quanto uma tradição que talvez se alie ao anarquismo, mas que não seja propriamente anarquista, né? Mas assim, são definições interessantes, mas assim, na prática, vocês conseguem passar pra gente um exemplo de alguma prática de educação libertária, assim, da cabeça de vocês? Rapidamente, só para a gente tentar entender de uma maneira um pouco mais concreta, o que, que é essa questão da gente respeitar a autonomia do indivíduo, da gente, na verdade, tentar potencializar ao máximo esses elementos de liberdade? Olha, dentro das instituições mais normativas, né, escolares, a prática de uma educação libertária, ela fica muito difícil, né? Porque a gente trabalha muito com currículo, trabalha com uma exigência, digamos, burocrática, né? De avaliações periódicas, trabalha com o próprio horário, né? Digamos, que se dá, né? O encontro educacional, ele se dá dentro de um horário e dentro de um espaço que tem a tendência a tolir sempre, né, essa relação. Sempre colocar limites e sempre colocar obediência, né, e a autoridade como algo necessário para que essa relação exista e ela aconteça. Só que, assim, uma coisa que a gente pode fazer é esclarecer sempre pro estudante, né, o papel da autoridade e tentar mostrar que em alguns momentos, mesmo dentro de um espaço institucionalizado, a gente pode tentar criar essa relação de uma forma diferente. Eu penso muito, né, em dividir, né, essas tarefas junto com os estudantes, né? Então é algo que no meu dia a dia como professor, né, como docente, eu coloco, né, muitas vezes com eles em debate qual é a melhor forma da gente tratar determinados temas, como eles se sentem mais confortáveis e tentar abordar esse tema. Claro que dentro de um paradigma de tempo para que a gente dê conta das demandas burocráticas que enfim, estão acima dessa relação. Mas existem experiências, né, e elas são infinitas quando a gente sai desse espaço educacional institucionalizado. Quando a gente pensa que, por exemplo, um encontro entre amigos, onde existem crianças e que as famílias, né, e que os próprios amigos têm um papel educativo, né, naquela relação, a gente está fora de algo institucional e é um momento que também a gente pode construir relação educacional, né? Eu penso muito em experiências das quais eu tive a oportunidade de fazer parte, né? Por exemplo, eu penso no futebol de várzea, né, onde a gente discutia o papel, né, do esporte como criador de liberdade, de relações horizontalizadas. A partir do time de várzea, a gente conseguiu montar um espaço, né, que era um centro cultural que era autogestionado, onde a gente oferecia palestras e cursinhos livres, né, para pessoas da comunidade. Então, divulgávamos isso e ali existia uma relação completamente diferente, né, com o conhecimento, para que a gente pudesse construir esse conhecimento com as pessoas, né, que frequentavam esse espaço, principalmente almejando, enfim, ingressar, por exemplo, numa universidade, né, pessoas que nunca teriam a oportunidade de fazer um cursinho particular, né, e pago, mas ali tinha um espaço de debate, tinha uma possibilidade de ter acesso a certos conhecimentos que possivelmente lhe foram negados em outros espaços, né? Pensar essa diversidade de lugares e de práticas, né, como espaços de educação também. Sim, eu penso em alguns exemplos de locais que se colocam enquanto propostas distintas, né, da educação institucionalizada. Alguns se descrevem como espaço de livre brincar ou de escolas que em vez de terem séries, acho que se chamam de ciclos, né? Que a gente vai se tem uma definição ou uma abertura maior que vai ser o currículo a partir daquilo que cada aluna demonstra como interesse, né? O que ela está interessada em investigar e as pessoas na volta, né? O papel de professor, o papel pedagógico de fornecer as condições para que ela vá desbravando o seu interesse, diferentemente da separação em matérias que a gente tem numa escola, tradicional, assim, que acredito que limita muitíssimo. É claro que muito pode ser feito e faz toda a diferença a postura que o professor adota. É possível chegar no momento em que os alunos têm estalos, assim, né, de se dar conta, assim, tipo, aquele período que ele viu na sei lá, uma aula de arte, ele tá conectado com uma outra coisa que ele tá fazendo numa outra disciplina, e diz, se for ver, as coisas estão ligadas, né? Então, é legal que isso aconteça, não seja uma coisa óbvia, vamos dizer assim, né, porque quando se divide, né, tanto as matérias quanto o espaço e o tempo, entre um espaço e um tempo em que a gente não está aprendendo do espaço e tempo que a gente está aprendendo, e o que a gente está aprendendo, e quem tem o poder de decidir o que se vai aprender, o que significa aprender, que é o que a escola institucionalizada, a escola tradicional, ela vai dividindo a sociedade em dois campos, né? Certos períodos de tempo, certos processos, serviços e profissões que são acadêmicas ou são pedagógicas, e outros que não são. E assim a escola vai ajudando a dividir a realidade social ilimitadamente, né? A educação, ela deixa de ser uma coisa do mundo, uma coisa cotidiana, e assim como o mundo também se torna um lugar não educativo, né? Essa me parece uma questão bastante difícil de se lidar, mas igualmente importante. Traz a parede anti-ruído, é a FATEC, ETEC do mundo verídico. A gente fica no condomínio, é o corpo docente que ensina. Por que cu de Malibu da Marmitex quente? É melhor oferecer migalhas pro mendigo do que ele arrancando a faca, chips do bico, tânio do filho. Desculpa, Luiz Armstrong, em te corrigir, mas não existe nenhum planeta maravilhoso aqui. Cursamos a faculdade da medicina, aprendida nos orifícios dos disparos da polícia. Onde a matemática não adiciona digital no spa, quando homicida pousar ouro pra se embelezar. Onde a matemática é somar comentário de arrombado, que aprova menor no poste depois de espancado. 10 na matéria, não compro discurso esbranquiçado. Não jogo crise na conta do marginalizado. Não mano de rifle ou que se dá do nosso cancro. O problema não é quem assalta, mas quem constrói o banco. Quando levantes e abolicionistas não são estudados, só sobra o ABC da mouse pra ser decorado. Na escola da vida, material didático. Sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida, material didático. Tá na tranca da prisão e no boom no endinheirado. Na escola da vida, material didático. Sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida, material didático. Tá na tranca da prisão e no... Comentar um pouquinho algumas coisas relativas à minha experiência. Eu sou professor universitário e eu queria chamar dois pontos aí que eu achei que são curiosos e que tem talvez uma certa intersecção aí, né? Primeiro é que em alguns cursos existe uma certa institucionalização de algumas práticas que se aproximam um pouco de algumas questões de uma educação mais libertária, né? Por exemplo, a ideia que tem hoje, principalmente nos cursos da área da saúde, de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, métodos, por exemplo, como problematização ou aprendizagem baseada em problemas, em que você tem chamar um pouco o aluno a tomar um pouco controle de seu processo de aprendizagem, né? E é engraçado porque isso pode ou não ser uma prática meio libertária, assim, né? Ela tende a não ser, mas acho que abre algumas possibilidades interessantes. O outro ponto, quando o Nilo fala dessa questão do tempo, é uma coisa bastante, bastante curiosa, porque nós, de fato, temos uma organização temporal do ensino, como o Felipe falou, que é uma coisa bastante complicada, né? Que ela delimita tempos de aprendizagem, tempos fora da aprendizagem, e o tempo da escola, o tempo da universidade não é o tempo da vida, né? Não é o tempo do mundo. Nós temos, por exemplo, muitos alunos indígenas na nossa universidade, e uma das principais questões que eles sempre trazem é justamente essa questão de que o tempo do ensino não é o tempo da vida deles. E como você tem um descompasso grande entre esses elementos, né? Mas o fato é que a gente está num processo agora em que a gente tem que tentar entender um pouquinho quais são as possibilidades da gente pensar uma educação libertária, seja ela dentro da escola, seja ela fora da escola, seja ela dentro da universidade, seja ela fora da universidade. Como que a gente pode, de repente, superar o momento atual da educação, assim, no geral, no país. Então, queria que vocês ajudassem a gente a tentar entender um pouquinho essa conjuntura, esse momento que a gente está vivendo agora. Quer dizer, um momento de ataque ao ensino, à educação no geral, do contexto mais institucional. Então, como que a gente pode, de repente, usar alguns desses elementos para entender esse momento aí, se vocês puderem dar uma comentada geral? Bom, hey, Cleb, é uma condição, digamos, né, na qual a gente está inserido, esse momento, que coloca a gente numa contradição muito grande, né? Dizer, somos aqueles que criticamos a educação institucionalizada e digamos, o próprio processo de erudição, né, da educação. Estou pensando agora também no nível superior, né? Somos aqueles que criticamos a maneira como o Estado impõe um tipo de padronização ao fazer a universalização dessa educação e, principalmente, né, instituir um tipo de currículo específico, né, de cada área do saber, ao mesmo tempo de cada ano, né, em etapas, né, da educação, fragmentando esse conhecimento. Agora, voltando, né, pro tema anterior, né, que o Nilo chamou a atenção e que você também acabou de comentar, quer dizer, para fragmentação desse conhecimento, para um reconhecimento que às vezes é muito custoso, né, para aquele estudante fazer sobre esses conhecimentos que estão, num primeiro momento, completamente fragmentados e muitas vezes em etapas diferentes, e de repente ele tem que ligar e linkar, né, aquele conhecimento da aula de artes lá do Renascimento com a aula de história, depois com a aula de filosofia, né, e conseguir apreender cada um desses contextos dentro das suas disciplinas, sem ter a integralidade, né, do que foi aquele período, né, dizer, você primeiro aprende na arte para depois aprender em história o que era aquele momento, tudo fica muito distante e eu acredito que isso faz com que fique cada vez mais difícil, inclusive, de ser compreendido, né, mas é pensar, a gente que faz toda essa crítica nesse contexto, a gente está debatendo e saindo às ruas para defender ainda um pouco do que esse Estado burguês, que supostamente é democrático, né, ele institui enquanto um direito essa universalização da educação, porque, queira ou não queira, a sociedade que a gente vive é a sociedade que também fragmenta, né, essa educação, colocando ela dentro de uma caixa e dentro, né, de um espaço e de um horário apenas, como se toda a experiência da vida não fosse uma experiência também de aprendizado. E ainda assim, a gente entra nesse debate defendendo esse, digamos, esse resquício, digamos, né, em nome de um princípio, dizer, educação é importante. E a forma como eles estão atuando coloca em xeque ainda, né, esse princípio, dizer, as falas do nosso ministro são falas que dão muito mais importância para o negócio, para o que seria um tipo de educação corporativo, para um tipo de educação, né, entendido a partir de instituições que vão movimentar economicamente seus interesses e não o interesse voltado para o desenvolvimento da educação, mas para a ampliação de um mercado e justamente, né, fortalecer essas instituições que são entre as reformadoras educacionais, né, que são essas entidades de grupos financeiros que acabam tendo um nome, né, muito bonito, né, Todos pela Educação, o Instituto Lema e Fundação não sei o quê, mas todas elas acabam ingressando com esse interesse, né, de criar um tipo de mão de obra muito mais preparada para lidar com um mundo e um mercado, principalmente de trabalho, que submete ainda mais os indivíduos, que coloca as pessoas, né, em uma situação de sofrimento muito grande, né, e cada vez ampliado e cada vez de relações mais precárias, né? A gente, nesse contexto, a gente atua de acordo com uma tática, né, de defesa de um princípio sobre o que é educação, mas almejando, enquanto estratégia, um dia ocupar outros espaços, né? E fazer com que a educação ela seja entendida como algo que ocupa realmente outros campos da nossa vida, né? Eu acho interessante pensar, por exemplo, as experiências das ocupações feitas pelos secundaristas, né, alguns anos atrás, que estão dentro desse contexto, né, de luta contra os cortes, etc., e que romperam completamente com essa toda a estrutura, né, hierarquizante. Se colocou questões novas para que eles estavam envolvidos lá, né? Como fazer para organizar a vida, o cotidiano ali dentro, né? Se fundou uma nova realidade que estava sendo vivida ali dentro, que teve um potencial educativo gigantesco, né? Eu também gostaria de comentar aqui outro acontecimento, né? Saiu no site Outras Palavras, dia 4 desse mês, um texto chamado Escolas na Mira das Corporações da Internet, né, que falava sobre empresas como a Google e o Facebook investindo, aspas aqui, né, em educação, se aproximando das escolas e pensar um pouco o que isso significa. No discurso que se coloca, eles opõem a educação tradicional da educação permanente, que parece, à primeira vista, uma coisa interessante de um ponto de vista libertário, né? O Bakunin falava sobre uma instrução integral. Isso está junto de algumas outras palavras, né, como a auto-organização ou a autonomia de se escolher, por exemplo, o que eu vou aprender, sei lá, eu não sei se isso inclui, né, nessa proposta em específico, mas videoaulas, esse tipo de coisa assim, que me parece acabar sendo uma armadilha, né, no sentido de que, até onde eu consigo entender, não é uma instrução integral que interessaria, mas sim que a gente conseguisse construir uma relação diferente com os instrumentos e com a própria educação, ou seja, quais são os objetivos dessa educação, né? A crítica aqui, ela está relacionada a uma internalização do que antes estava posto pela via institucional, né? Enquanto a escola, ela vai criando com os diplomas, ela vai produzindo o diploma enquanto uma mercadoria que vai hierarquizando a sociedade, de início isso foi necessário abaixo de uma disciplina, né? Abaixo de que se inculcasse isso nos tecidos sociais, nas subjetividades das pessoas. E me parece que agora o que a gente está vivendo é que existe uma introjeção desses papéis, de um papel que eu vou chamar de papel cibernético, já que ele é característico do sistema, né? Um sistema funcional enquanto constituinte de uma grande população para ser coordenada e administrada, e uma população que ela vai incorporar em todos os aspectos, né, as informações que são funcionais desse sistema, que é necessário trabalhar para receber o dinheiro e trocar esse dinheiro por maneiras de constituir a vida, de uma maneira que ela não está... Ela desvaloriza as experiências que essa pessoa está tendo corporeamente, né? O que interessa não é aquilo que ela conseguiu chegar como conclusão, mas sim aquilo que está sendo dito a partir da autoridade. Quer dizer, se eu estou me sentindo mal, não são os meus, não é aquilo que eu estou sentindo que vale, mas aquilo que a autoridade nesse quesito vai me dizer, ou seja, aquilo que o médico vai me dizer, por exemplo, né? Então, assim, me parece que a questão seria inverter as linhas de tendência, né? Que fazem da instrução uma necessidade incitante, ou seja, eu preciso a instrução enquanto necessidade, eu preciso ir atrás de alguma instituição que vai me fornecer o produto educação, para que eu tenha uma educação, né? Ou seja, um diploma. Mas sim que a gente conseguisse construir a instrução como algo gratuito, supérfluo, algo que seja imanente da vida, né? Que a gente conseguisse construir a partir das relações que não estariam subordinadas, né, a esse projeto, tanto agora um pouco grosseiramente, né? Mas tanto da Google, do Facebook, como do ministro da Educação, do projeto do atual governo federal, de tirar as pessoas da oportunidade de ter acesso, né, mesmo à educação institucional, porém cortando simplesmente a qualidade e não a necessidade dela, a necessidade de ter o diploma e mesmo o tempo de pensar em desenvolver os raciocínios, os aprendizados, né, através dessas instituições. Eu acho que tem uma questão que atravessa aí, que é a questão, sei lá, do papel do professor, ou enfim, de um contexto educacional, não precisa necessariamente ser professor, né? Porque essa coisa de videoaula, de, né, é a máxima autonomia, né? É a sociedade sem escolas, só que na verdade o seu contrário, né? Sem escolarização e sem, na verdade, fundamentação, né? Quando a gente pensa no papel que esses vídeos acabam, né, pensar o YouTube e a educação que se oferece através do YouTube, a gente tem um problema muito grande, né? Tem uma empresa por trás desses vídeos, tem uma empresa por trás desse acesso, né? E é muito complicado, né? Porque ela, através de algoritmos, ela coloca pra gente uma série de recomendações, né? E nem sempre essas recomendações são realmente educativas, né? Mas a gente entra aí nessa questão de capitalismo de vigilância e tal, que nem tava pensando muito nesse campo, assim, mas quer dizer, existe mesmo, me parece, posso estar errado, mas mesmo nas perspectivas mais radicais da educação libertária, a figura de um contexto educacional, ela é importante, né? Quer dizer, me parece que você precisa da mediação para que você possa ter educação, mesmo que essa mediação não precisa necessariamente ser dada por um professor, né? Quer dizer, você pode ter um grupo, você pode ter uma série de outros contextos diferentes aí, né? E essas propostas, inclusive essas propostas para trazer para a questão mais radical que algumas dessas pessoas malucas do MEC têm proposto relativo à questão de homeschooling e tal. É engraçado porque elas soam extremamente libertárias, elas soam o máximo da autonomia, mas me parece que elas são precisamente o contrário da autonomia, né? Sim, eu acredito, eu concordo, né? Tá sendo dito, ela expressa como dá a ideia de que é uma coisa muito, muito legal, muito libertária, muito, agora a gente não tá mais preso, né? É isso, mas é justamente o contrário, né? É uma submissão, elas induzem uma submissão a esse, ao código, no caso do YouTube, mas não só do YouTube, literalmente ao código que tá ali por trás, aquele algoritmo que vai sujeitando as ações das pessoas que não têm acesso a ele, né? Fica como uma caixa preta, né? Não, e desculpa, complementando, Nilo, pensando nesse contexto do MEC incentivando, então, agora o homeschooling, né, e tentando tornar isso algo efetivo, ele vem combinado com uma série de necessidades, né, e de obrigações que fazem com que ele contrarie totalmente um princípio de educação livre e autônoma. É imaginar que os responsáveis por esse estudante, né, que vão estar fazendo a mediação de um conhecimento através de um material que ele já vem pré-concebido por uma instituição, né? E aí a gente volta a bater na tecla, né, de que existem instituições financeiras que têm seus braços supostamente educacionais, mas que na verdade tem um mercado cativo enorme, gigantesco, e um interesse comercial em produzir esses materiais, né, que vão servir então para essa finalidade, né, sendo então esse material que vai ser colocado à disposição dessas famílias para usarem, né, nesse processo educacional feito dentro de casa, e que depois esses estudantes estarão submetidos a uma avaliação para poder aferir se eles realmente absorveram, adquiriram, né, aquele conhecimento totalmente instrumentalizado que está nesse material, né? Dizer, ele não tem nada de autônomo, ele não tem nada de livre. É um processo educacional que, na verdade, afasta aquela criança do direito do convívio com outras, que afasta ela da possibilidade de conhecer o contraditório, estando em uma situação, digamos, de uma sala, né, de um espaço, né, de aula, com mais outras 30 e tantas crianças, com professores que vão, né, enfim, mesmo que se tornando, mas que são pessoas diferentes, com convicções de mundo, né, com formas de enxergar a realidade diferentes, né? Então, na verdade, a gente está criando um ambiente perfeito para dogmatização a partir desse homeschooling. Exato. Eu diria, inclusive, assim, para a gente poder falar de autonomia, a gente precisa que exista um sujeito que ele é algo inseparado dos instrumentos que ele usa, ou seja, alguém que expressa a sua intenção através de instrumentos. Para isso é necessário que a intenção esteja justamente nesse sujeito, em cada indivíduo, ou seja, a forma que as atividades vão acontecer, ela precisa ser dada, ou tomar forma dessas atividades, quem vai decidir precisa ser esse sujeito autônomo, esse indivíduo, né? E o que acontece numa lógica de sistemas é justamente o apagar dessa distância entre o usuário da ferramenta e a ferramenta, seja essa ferramenta a escola toda, ou seja essa ferramenta ou assistir o vídeo, o computador. No momento que a gente começa a falar de sistema, a própria pessoa começa a se conceber, a conceber a si mesma, né, como um subsistema desse sistema maior. Então ela não tem condições de... Não faz sentido pensar na expressão de uma vontade de um subsistema. Só faz sentido pensar em melhorar glitches, em melhorar a retroalimentação do sistema, né? O que tem sido comentado por diferentes linhas, né? Seja a linha mais autonomista, como do Franco Berardi, né? Do Bifo, ou o Comitê Invisível, como o apagar do self, né? A gente, conforme o capitalismo de vigilância, né? Como foi dito, de um lado com as empresas, né? A Google, a Amazon, o Facebook, as empresas de exploração de dados, né? As empresas de vigilância, e de outro, o sistema financeiro, se intensifica, né? Esse tipo de relação. E é para isso que se está jogando. Quando se fala de auto-organização, a referência não é o anarquismo, a referência é a teoria de sistemas. Né? Alan Turing, Gregory Bateson. Então, assim, existe uma diferença entre a pessoa que se concebe como alguém que está falando desde uma situação de corporal, né, que tá equilibrando os seus sentimentos, do seu entendimento, e se colocando em interação ampla com o seu ambiente e com as outras pessoas à sua volta, o que significa tá aberto a ambiguidades, tipo... Tá aberto a ambiguidades do ambiente e diferente interpretar emoções, entender que o outro pode ter uma vontade diferente ou um ponto de vista diferente para se construir os projetos, né, para se estabelecer as relações, ou a outra coisa, que é o que se intensifica com a lógica de sistemas, é simplesmente uma troca de textos, né? Se reduz a linguagem a um código e não interessa mais, no limite, não interessa mais qual é o conteúdo das mensagens que são trocadas. No caso da instrução, não interessa o que é que está sendo discutido ou debatido. Aquilo é como uma sintaxe de um código de computador, que o aluno compila num sistema e apresenta de volta. E isso exclui a possibilidade de uma alteridade, isso exclui a possibilidade de criar um mundo diferente, isso exclui a possibilidade justamente da criatividade que a gente estava falando lá atrás. A gente se torna simplesmente máquinas de performar aquilo que o sistema está nos pedindo. E o que é que o sistema está nos pedindo? Que a gente forneça trabalho para que esse trabalho... vai cair na conta lá cada vez mais dinheiro cai cada vez menos na conta, cada vez na conta de menos pessoas, né? Que é, por exemplo, a história dos entregadores ou de motorista de Uber, né? De Uber e de Rappi, essas outras empresas, que a conversa da empresa é: não existe uma relação empregatícia, a pessoa é livre para fazer conforme ela quiser, o quanto ela quiser, mas o desenrolar dessas relações, eles expressam uma sujeição a esse código, a esse texto cibernético. É isso que está acontecendo, essa é a interpretação que eu consigo fazer hoje. É que justamente, né, tomando esse último exemplo que você disse, tem um componente de autoridade que não está presente na figura de um chefe, né, de um patrão, né, mas que está presente sobre uma outra perspectiva para esses trabalhadores, né, que é cumprir metas, né? Então, o cara que está fazendo entrega, se ele atrasa, se de repente o conteúdo do qual ele está fazendo a entrega chega de uma forma desconforme, né? Ele é mal avaliado. O motorista do aplicativo, qualquer coisa que gere para ele uma avaliação negativa, tudo isso é algo que vai pressionando mais essa pessoa, né? Então, é dizer, a inversão dessa relação de que não existe patrão, não existe o chefe, né, ali naquele momento, na verdade, uma relação de submissão que ela é integral, né? O sujeito, ele está sendo integralmente, em todos os sentidos, avaliado a ponto de que, sei lá, alguma coisa desagradável que de repente aconteça, um comentário que possa ser feito dentro de uma corrida, né, de um motorista desses aplicativos, pode gerar simplesmente uma avaliação negativa que faz com que ele possa perder aquela mísera e precária relação empregatícia que ele tem ali, né? Ou ser mutado, né? Então, a gente, na verdade, criou, a partir da tecnologia, formas, né, de submissão ainda mais perversas, né? Porque antes eu sabia quem eu ia olhar e peitar, né, no caso de ser uma autoridade que se faz de forma injusta, né? Mas hoje essas relações elas estão tão dispersas, né? Que a gente não consegue enxergar onde elas. Quem é que realmente exerce autoridade sobre quem, né? Seguimos na luta do processo cotidiano de descolonização de corpos e mentes, subvertendo os caminhos, relações, modos e conceitos vigentes. Pela negação, mas principalmente pela afirmação, pela construção. Sigamos como a descatequização das almas e ritos de deuses impostos, nutridos por sangue índio, sangue negro, ouro, madeira e terra. Sigamos para que pessoas, grupos, culturas busquem seus caminhos próprios sem se ocidentalizar, sem buscar o Homo Euro Sapiens, não em imagem, mas em essência. Atentos, padrões outros com o mesmo paradigma, o jogo segue o mesmo. Pelo não padrão, sigamos ao fim do escravismo, alicerce de nossa origem, definidor de relações, cotidiano da opressão física e mental, definindo matáveis e não matáveis. Sigamos a não discriminação por predisposições físicas, origens, sexos. O mundo é muito, diversos tantos que somos. Não a militarização fascista. Pan-Brasafrique, Brasil, Guiné, Mali, Senegal, Burkina Faso. Autonomia, liberdade, dignidade. Corpo, mente e espírito. Oroiá. Bom, mas dentro dessa conjuntura, dentro desse contexto atual que a gente tem, a gente está num momento de luta por educação, o Nilo falou um pouquinho sobre a questão da luta dos secundas, que eu acho que é fundamental para a gente se inspirar e pensar em algumas questões, né? E ao mesmo tempo a gente tem um processo hoje, tanto das escolas quanto das universidades, principalmente as públicas, né, passarem por um ataque meio brutal, na verdade, muito em benefício desses grupos que a gente já discutiu, né? Desses grupos associados aí a uma educação que é profundamente mercantil, a grupos que são produtores de conteúdo e não de educação propriamente dita, né? Bom, como é que vocês estão se posicionando em relação a isso? Como é que foram os atos, os movimentos? Vocês se filiaram, entraram, participaram? Como é que tá isso aí pra vocês? Nós, lá no Quadro Negro, a gente, por uma coincidência, no dia 15, né, no 15 de maio, a gente estava gravando justamente o episódio de práticas de educação libertária, né? Daquele momento, né, do final da gravação, a gente já subiu, né, pro bloco autônomo, né, que ia se encontrar ali no Trianon, e a gente vê com muito bons olhos, né, o que naquele momento uma pauta como essa criou enquanto mobilização, né? Até porque naquele espaço eu tive a oportunidade de conhecer mais gente, ampliar essa rede de discussão, né? E, enfim, estar em contato com pessoas que estão fazendo coisas muito diversas, né? E, enfim, estabelecer redes é, eu acho que é a coisa principal para nós, que estamos, né, nesse campo, principalmente. Então, foi muito, muito bacana naquele momento. Depois no 30M também foi um momento, acho que até mais vigoroso, né, enquanto movimento. Aqui em São Paulo, né, tô dizendo isso na perspectiva de quem vivenciou esses momentos aqui em São Paulo. E ver os secundaristas presentes também, isso foi muito legal. Eu tive a oportunidade em 2016, né, eu já lecionando, né, estando longe, né, daquele espaço que os secundaristas, né, ocuparam, mas eu tive a oportunidade de frequentar, né, pelo menos 3 ocupações diferentes, né, aqui ao redor do bairro onde eu vivo. Em algumas dessas escolas, inclusive, fiz umas rodas de conversa e a gente fez aula pública, né, para que todos os interessados, enfim, tivessem ali naquele momento uma manutenção, né, desse espaço enquanto espaço de uma educação ainda, né, que dentro de uma perspectiva de discussão de temas, né, e de conteúdos, foi muito, muito importante ver que existe essa demanda por entender a educação sob uma outra perspectiva, que não é essa perspectiva imposta, né, pelo Estado e muito menos, né, por esses órgãos, né, financeiros, né, de interesses, enfim, econômicos, e ver que a molecada está atenta a isso, e a molecada quer experimentar coisas diferentes, né, fazer aquele espaço da ocupação é como um espaço de, aí sim, né, de uma relação educativa, no sentido de que eles estavam construindo isso de forma autônoma. Eram eles ali aprendendo, muitos aprendendo a cozinhar, né, fazendo a própria merenda, muitos deles ali fazendo a limpeza, né, a manutenção dos espaços. Tudo isso é uma relação de aprendizado que não está dentro de currículo, mas é algo que se leva para a vida, né? E a divisão dessas tarefas e a organização da qual eles estabeleceram ali, dizer, através do diálogo. Então, foi muito feliz ter participado desses momentos, né, ter visto isso acontecer e ver que, de repente, são essas as experiências que a gente pode construir como perspectiva, dizer, porque o espaço, mesmo que o espaço de uma escola formalizada, né, ela não pode, de repente, abrir a possibilidade de uma criação de relações mais autônomas, né, mais horizontais, né, e de uma divisão, digamos, de funções, né, sem que a gente entenda isso como obrigações, né, mas entender isso como papéis sociais que nós podemos todos desempenhar e desenvolver, né? Vejo como possibilidade de proposta, né, para essa educação que nós estamos defendendo a partir, né, do 15 de maio, né? E agora eu acho que isso vai ser uma pauta que vai estar presente, né, em diversos momentos, porque esse governo, apesar de claudicante, ele ainda tem uma perspectiva que eu acredito, né, de longo prazo ainda, então nós vamos continuar nessa disputa, nesse enfrentamento, mas eu acho que é uma possibilidade de olhar para 2016 como experiência. Ocupar as escolas é sempre uma possibilidade muito, enquanto perspectiva, fundamental, muito boa, né, e imaginar que daí a gente pode repensar, né, essa estrutura. Queira ou não queira, a defesa da escola pública e da educação pública de uma forma geral, né, pensar nas universidades também, é a defesa de um lugar onde nós podemos disputar esse espaço e dizer, disputá-lo, inclusive questionando se o que a gente está fazendo até aqui está sendo produtivo, está sendo interessante, e por que não, nesse espaço, construir novas relações. A escola pública é majoritariamente a escola negra, é a escola dos mais desfavorecidos economicamente, é nesse espaço que poderiam estar essas pessoas entregues justamente a toda essa forma, digamos, de tornar essa educação cada vez pior, mas é justamente aí que está o embrião para a gente construir algo novo. E novo sem trocadilho com essa porcaria de partido, tá? Desculpa por esse termo. O nível de apropriação da linguagem que tem acontecido é difícil. Se for tomar cuidado de cada pequena palavra, é difícil falar, inclusive. Exatamente, está mortal isso nesse momento. Eu concordo, né, que se estabelece como os espaços de escolas públicas, de universidades públicas, se colocam como espaços em disputa, né? E o que aconteceu agora com as declarações, né, de que na universidade pública só existe balbúrdia, etc., foi dado de bandeja, assim, ó, significativo vazio, vamos dizer assim. Educação tá aqui, é só construir em cima dele, né? Tanto que foi o que aconteceu, foi reunir o povo na rua, etc., né? Acho que não seria uma oportunidade perdida não construir em cima disso, assim. Eu também acho que cabe comentar, assim, do ponto de vista de quem já participou de grupos autônomos de estudo e também de dentro, né, das instituições, assim, tem alguns contrastes, assim, né, que infelizmente, até onde eu consegui perceber, assim, dentro pelas minhas experiências, né, dentro das instituições, se tem muito mais fôlego para aprofundar determinados assuntos, né? Onde se consegue que as pessoas se debrucem sobre determinado assunto, debatam, criem, né, diferentes posições a partir do aprendizado, que fora pode ser bastante complicado, né, por falta de tempo, ou mesmo até por uma falta de predisposição de levar a sério da maneira que deveria, que seria necessário, né, a tarefa de se debruçar sobre algum aprendizado devido a ter longas horas de trabalho, cuidar, né, de familiares, etc. Termina não sendo possível na sociedade que a gente vive hoje, se a gente não tem a estrutura que está sempre nas instituições, principalmente as instituições públicas. Agora, por outro lado, a gente também tem disputas políticas bastante mesquinhas, que a gente precisa lidar por dentro das instituições, né, de caso de professor que censura aluno, que não aceita que determinado autor seja discutido, por exemplo, por mais que ele ou ela sejam pertinentes ao assunto que vai ser debatido, né. E acho interessante também que nesses últimos dias está se tornando mais e mais claro o caráter político de qualquer procedimento, né. Eu ouvi um diretor de unidade dizendo em uma assembleia chamada por centro acadêmico, dizendo, olha, ele puxou lá a Constituição e achou lá onde dizia assim, olha, não se pode tratar de política ou construir a partir de ponto de vista político em instituições públicas, mas convenientemente foi esquecido que também diz na mesma Constituição que é proibido cobrar por serviços de ensino nas instituições públicas, né? Ou seja, se defende, se coloca em debate, por um lado, a possibilidade de, olha, nós não estamos recebendo repasse, se a gente começasse a achar outras maneiras, né? Ou como já se fazem, cursos de especialização, mesmo em instituições públicas, cobrar mensalidade, ou de aluno especial, etc., né? Isso convenientemente é deixado de lado, né? Então, não tem explicação técnica para isso, só uma explicação política. A universidade é um espaço de contradição muito forte, assim, né, cara? Porque, por um lado, é inegável que a universidade pública, principalmente, hoje, talvez seja, pelo menos do ponto de vista institucional, o último espaço do livre pensamento, né? Por outro lado, é um espaço de livre pensamento em que você acha que a galera vai fazer coisas fantásticas e aí tu deixa na mão dessas porra desses professores que são conservadores pra caralho, velho. Nego vem falar de balbúrdia na universidade. Meu irmão, 90% dos meus colegas são um bando de conservador que não consegue nem pensar a ideia de não fazer chamada na porra da aula, cara. Como é que tu vai falar de balbúrdia? A galera, isso é uma coisa incrível, assim. A universidade, ela é um espaço de contradição. Né, nesse ponto, porque é um espaço que ele não é só institucional porque tem normas institucionais, ele é institucional porque o professor é um bicho puta que pariu, né, meu irmão? Pode falar. Mas isso tá dentro da sala dos professores em qualquer escola também, viu? Qualquer escola do estado, escola, colégio particular, essa perseguição ao professor doutrinador, né, ela é especificamente contra o professor de história, contra o professor de filosofia. Bem interessante, porque você tem um conjunto de professores que expressa justamente um posicionamento muito alinhado à fala desse sinistro que a gente tem agora e dos representantes desse governo, né? O que é mais assustador. Essa ponta assim, né, dessa participação dos anarquistas nos atos. Tem um evento que a gente organizou sobre para avaliar um pouco o período de cotas, enfim, na pós-graduação e tal. E daí, tipo, alguns alunos Kaigang falando assim, né, discutindo muito essa impossibilidade da universidade, né, conseguir acolher e ser um espaço mais múltiplo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, justamente essa questão de, bom, nós vamos continuar disputando esse espaço, né, apesar de todas essas contradições, né, da universidade, desse espaço também elitista, institucionalizado, enfim, né, a gente também acabou indo, correu para disputar esse espaço, assim, né. E eu acho que também foi interessante essa coisa do Cortes, eles acabaram chamando a universidade para rua, né, que foi uma coisa interessante de se ver, assim, né, organizadas pelo DCE ou mesmo pelas reitorias, enfim, fizeram eventos, assim, né, tipo, da universidade na rua, né, olha o que a gente tá fazendo, vamos discutir, então, para mostrar para as pessoas, para conseguir apoio, para não, contra os cortes, enfim, né, e acho que isso foi interessante, sabe, que deu essa puxada de orelha, sabe, que realmente tá faltando essa comunicação, educação, enfim, e para que isso faça sentido para outras pessoas, também tem que mostrar, né, o que é a universidade, o que que... Então, esse puxão de orelha eu achei que foi interessante. Eu vi várias atividades, assim, de né, portas abertas e, tipo, dos alunos nas ruas, enfim, achei isso interessante. Ah, não, eu acho isso fundamental, assim, mas eu só fico puto, assim, com os colegas, tipo, ah, agora tu quer fazer divulgação científica, né, o caralho. Agora que... exatamente. Quer pensar nisso, né? Pô, agora tu quer pensar que existe um mundo à volta da universidade que, quem sabe, talvez, tu tenha que sair da porra da tua torre de marfim, né? Mas enfim, eu concordo que agora é hora de capitalizar em cima disso, né? Foi pra conseguir apoio, assim, né? Mas foi interessante que foi, né? Tiveram que tomar na cara pra ver. Precisa sair dos muros da universidade mesmo, né? Eu vou parar de falar tá foda. Né? Se deu uma pistolada, meio lá carapanã, foi legal. Foi mal, foi. Não, não, mas foi maravilhoso isso. Foi mal, eu fico puto, teve reunião hoje aí, isso é foda. Cara, muitas das coisas que eu pensei em falar, vocês acabaram falando também. Eu queria acrescentar que um projeto, né, de educação libertária, que é referência histórica, né, que é a Escola Moderna, Francisco Ferrer, ele propunha eliminar as segregações, né, no espaço onde a sociedade fosse desenvolver a educação, etc. E uma dessas, algumas já mais datadas, né, não ter uma escola feminina, uma escola masculina, mas sim uma só escola, mas ela também precisava eliminar a segregação entre a escola do filho do rico e a escola do filho do pobre, né? Que é uma segregação que a gente vive ainda hoje, né? Escolinhas de educação infantil bilíngues com apreço de universidade e tal, e a universidade pública, através, né, das políticas de ações afirmativas, né, das cotas, em grande parte devido a isso, a gente consegue ter um espaço de interação entre pessoas de origem pobre e de origem rica, né? Eu acho que isso também é importante ressaltar como um motivo para lutar por isso. Pensar que muitas dessas crianças que estão passando por um processo, né, educacional, elas estão dentro de um espaço que só reafirma aqueles valores os quais elas estão crescendo e compartilham dentro de casa, né? Que o único momento onde elas vão, de repente, dentro de um espaço educacional, vão se confrontar com essa diversidade que é a sociedade, isso vai acontecer depois dos seus 20 anos, né, no ensino superior, quando muitos ingressam nesse ensino superior, quer dizer, que ainda é plural, porque existem outras instituições que mantêm ainda, quando a gente pensa nas universidades privadas, elas mantêm essas bolhas ainda por muito mais tempo, né? Seja nas universidades privadas de um nível econômico muito alto, como aquelas que são destinadas a serem as fábricas de diplomas para lançar profissionais no mercado a custos, digamos, né, parcelados, para que o trabalhador, né, de relações precarizadas também tenha acesso, né, a essas universidades, também com outras políticas, né, de financiamento dessas instituições, né, como a gente viu nesses últimos anos, né. Mas quer dizer que quando a gente pensa na universidade pública hoje, né, nessas últimas décadas, ela acaba sendo esse lugar que possibilita que, como você acabou de chamar a atenção, Nilo, fazer com que essas pessoas se encontrem, né? Que esses universos se encontrem e, quem sabe, essas bolhas se rompam. Né? Deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidola. A gente tá em 1h23, que já é, tipo, muito maior do que qualquer coisa que a gente já fez. Vamos você tentar quer, ir... A gente encaminhar, nunca combinou quer... de quanto tempo tinha que ter os episódios. Não, com certeza, a gente pode fazer xadrez verbal, 5 horas, dá nada não. O pior é que, olha, se eu tivesse aqui com o meu acompanhamento, eu iria mesmo. Meu acompanhamento, nesse caso, podia ser, de repente, uma cervejinha ou um... Enfim, mas eu ia até perguntar, né, se vocês estão pensando em encaminhar pro encerramento. Porque bora pro finalmente aí. Eu tô louco pra pegar aqui um pedaço de bolo, eu tô numa... Bom, então, me parece claro que a gente está num espaço em disputa, tanto disputas internas quanto disputas externas, em que a gente tem que vencer uma impedância grande aí, externa, né, questão do Ministério da Educação e questão de todos esses ataques que o bolsonarismo como um todo, né, tem feito à educação, seja ela libertária ou não, né, para que a gente possa sequer começar a pensar em práticas que sejam um pouquinho mais interessantes, né, mas por outro lado que existe uma possibilidade ampla aí de coisas para fazer, né? Aí a pergunta é, tá, beleza, a gente tem possibilidades de coisas para fazer, mas e aí, meu, o que, que a gente faz? Para onde a gente vai? Do ponto de vista tático e estratégico, o que fazer do ponto de vista da educação libertária para a gente resolver essa cagada que tá? Nossa, se a gente tivesse uma resposta para isso, meu, eu ia correndo ali, imprimir, né, enfim, folheto e ia sair distribuindo. Dizer, a gente tá nesse momento, né, de reflexão, e eu acho que a gente não esperava, né, que um governo fosse capaz de criar tanta desinformação e tanto ataque a uma coisa tão básica, né, e tão primordial, que é a relação de educação, né? Eles conseguiram criar um alarmismo, criar uma relação de suspeita e de denúncia tão grande que tá todo mundo sem saber o que fazer, tá todo mundo perdido, tá todo mundo se sentindo desamparado. E dizer, isso é próprio da estratégia desse tipo específico de governo, que é um tipo autoritário, apesar das instituições e que são muito frágeis, e a gente sempre chama atenção para isso, mas apesar das instituições, né, estarem dando esse ar de legitimidade para tudo isso, é um governo extremamente autoritário, e a ação dele é pela histeria coletiva, né? Nesse sentido, a gente, pelo menos nós que estamos lidando ali, né, de frente, né, com todos esses ataques, porque a gente está na linha de frente sendo docente, né, lidando com estudantes, eu acho que a primeira tática nesse caso, e mais importante, é trabalhar com esclarecimento e dando tempo às coisas, né? Mostrar como funciona, né, esse tipo de ação, né, que ela está sendo feita com uma intencionalidade. Então, apontar essa intencionalidade, mostrar os seus desdobramentos, né, enquanto interesses que são muito maiores do que simplesmente fazer com que dentro das instituições públicas não exista mamata, que dentro das instituições públicas não exista uma doutrinação de um tipo específico de ideologia, digamos, socialista, anarquista, ou enfim, marxista, como eles estão usando e de uma forma reiterada, né? Marxismo cultural, né? Pois é, essa loucura, né? Que até hoje ninguém soube explicar o que é, né, essa bosta. Mas dizer que nosso papel é o papel de mostrar o que está por trás de toda de todo esse alarmismo, né, e dessa fumaça, né? Agora, dá muito trabalho fazer isso também. A gente tem que ter um cuidado muito grande, né, de não provocar dentro desse momento uma relação de antipatia, né, com aquele que naquele momento está achando que tudo isso é uma luta muito justa, né, por parte desse governo, né? Então, a gente tem que ser cuidadoso também em acolher essa pessoa que recebeu esse tipo de informação como se ela fosse verdadeira. E eu acho que esse é um primeiro passo, né? Nós que estamos dentro da educação e lidando com jovens que estão recebendo essa informação de todos os lados, né? Porque isso está no celular, isso está no YouTube, isso está nas rodas de conversa, isso muitas vezes está dentro de casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido em como a gente vai construir essa reflexão junto com eles. Eu acho que esse é um primeiro passo e muito importante. Depois, eu acho que a gente tem que começar a pensar como fazer com que práticas dentro da escolarização, né, institucionalizada, possam ser de uma participação maior, né? Como inserir, né, esses estudantes que nunca tiveram esse costume numa decisão de como fazer para que, de repente, as aulas, os conteúdos sejam tratados, de como eles gostariam de dar andamento para as coisas. Claro que a gente tem que lidar também com o real e apresentar, de repente, de forma muito objetiva, né? O que, que a gente pretende, quanto tempo a gente dispõe para isso. Eu estou pensando aqui em como, como a gente pode tentar construir como prática uma educação dentro desse espaço menos hierarquizada e menos autoritária, né? E eu sempre penso que olhar para o passado é muito importante para a gente construir perspectivas, né, para o futuro, né? E isso eu acho que 2016 é um grande exemplo, e eu acredito que trazer à tona, né, o que mobilizou aqueles estudantes em 2016 nas ocupações das escolas pode ser algo que traga um alento e uma esperança para que a gente possa sair dessa roda, né, que nesse momento está colocando a gente totalmente pressionado, né, com todo esse contexto onde diariamente a gente recebe pancada de todos os lados, né? Eu penso que o que se deve fazer é uma resposta que cada pessoa tem que conseguir construir a partir da sua situação, né? Conseguir olhar para os lados, avaliar o que as pessoas à sua volta estão precisando, o que é possível fazer e o que não é, de uma maneira que também pensando que o ótimo não pode ser inimigo do bom, né? Às vezes é possível pensar, eu gostaria de fazer tal, tal e tal coisa, mas eu não consigo, então eu não vou fazer nada porque não vai sair do jeito que eu queria. Não, vamos tentativa e erro, do jeito que sair é importante também estar em movimento, né? Eu acho que é uma coisa interessante de se ter em mente, assim. Acho que conseguir ter o silêncio, a calma de parar para conseguir entender o que é importante para si e o que vale a pena ou não fazer a partir da sua perspectiva é fundamental e é uma coisa que o mundo que a gente vive é muito bom em impedir as pessoas de fazer, né? Mantém sempre correndo atrás da máquina, sempre cansado e sempre, ainda que falando, sem ter muito para dizer muitas vezes, né? Então acho que sentir o que precisa sentir, às vezes é difícil, né? Sentir as dores, né, que a realidade é difícil de enfrentar, mas conseguir descer a partir daí vai dar muito mais, eu entendo que sempre dá muito mais completude, muito mais firmeza, né, para os passos que forem dados. E acho também interessante perceber que o projeto, né, desse pessoal que está aí agora, né, especificamente cortando a verba da educação, das bolsas, etc., o projeto dele é cortar a solidariedade. Então, eu, nesse ponto, eu entendo que o nosso projeto é se a gente pode, né, construir o nosso. Para mim, faz todo sentido ver que o meu projeto é construir solidariedade, conseguir estabelecer vínculos sociais para as pessoas que ajudem, criem um mundo mais interessante com tudo. Solidariedade contra poder e ação direta. Eu posso só ler um trechinho aqui do Max Goldman, que é um antropólogo, assim, só para de novo sair um pouco da branquitude. Ele pesquisa candomblé, enfim, e daí ele falando sobre um pouco como é que é o conhecimento no candomblé, né, e essa coisa da inexistência de uma doutrina, né, que, né, uma coisa centraliza, assim, os cultos, né, que o Bastide mesmo fala, assim, né, que também cada casa, cada terreiro é como um espaço autônomo, né, que só cada pai de santo, mãe de santo, só não reconhece outra autoridade, né, que seja superior à sua, né, que são, tipo, espécies de ilhas africanas no meio de um oceano de civilização ocidental, assim, né. Aí o Marcio Goldman falando sobre como é que é o aprendizado, né, daí ele falou que se deve aprender não é conceptualizado como um corpo perfeitamente coerente e unificado de regras e conhecimentos, como algum tipo de doutrina sobre edificada e imposta de cima. Aquele que deseja aprender alguma coisa no candomblé sabe muito bem, e desde o início, que é inútil esperar ensinamentos prontos e acabados de algum mestre, e que deve tratar de ir reunindo pacientemente, ao longo dos anos, os detalhes que recolhe aqui e ali, com a esperança de que, em algum momento, esse conjunto de saberes adquire uma densidade suficiente para que com ele se possa fazer alguma coisa. A isso se denomina catar folhas, e essa concepção se articula com o fato de o saber e o aprendizado serem colocados sob o signo dos orixás Ossain e Oxóssi, o senhor das ervas e o caçador, pois aprender é, acima de tudo, uma busca e uma captura, que envolvem, claro, um risco. Então, acho que e educar também é isso, né? Também envolve um risco, né? E essa ideia de abertura, né? De paciência e de abertura, né? Que eu acho que é interessante, assim. Não, é porque eu fiquei pensando um pouco, assim, até a partir disso que o Felipe falou, depois acho que eu acabei viajando um pouco nisso, assim, que dessa questão da necessidade de um mediador, dessa coisa do professor, enfim, né? E daí, pensando que, no fim, essa discussão toda que a gente está fazendo, né, a partir da educação, ainda é a partir de uma educação muito branca, né? Porque se tu for pensar, bom, né, eu estudo junto com comunidades quilombolas, né? Então, tem essa questão do aprendizado que ele se dá com a totalidade do corpo, assim, né? Que, ao mesmo tempo, o corpo é um ponto de relações, né? E ele está constantemente sendo construído também, não é um corpo, esse corpo que acabado, né, como a gente, os ocidentais, né, pensamos, enfim. Então, tem... E daí também o que é esse mediador, né, na verdade, porque, bom, sei lá, um pai de santo, ele é um educador também, né, ele é um mediador entre conhecimentos, né, entre conhecimentos de níveis cosmológicos diferentes, um xamã também, enfim, né. E é muito, tipo, assim, dessa ideia de que aprender é... Pra aprender é muito preciso... É preciso se confundir, né? Com o mundo, assim, né? E... Tem um filósofo italiano também, Emanuele Cotti, acho que é assim que se pronuncia, enfim. Ele fala que nada, do conhecimento como não apenas um ponto de vista, mas um ponto de vida, né? Então, essa... Não sei, assim, tipo, o que a gente poderia aprender, talvez, disso, assim, né? Como anarquistas, enfim, o que a gente podia usar e discutir, aprender um pouco a partir disso, assim, né? Dessa coisa de que... Também uma ideia também de que pra tu aprender o mundo, é preciso que tu consiga ser modificado por ele, assim, né? Então, uma ideia de educação como um fluxo, assim, pra, não mais para uniformizar, né? E para sair um pouco desse educação, desse espaço do idêntico, assim, né? E para a gente conseguir transformar realmente, pensar a educação como uma forma de, como um fluxo para multiplicar as diferenças, assim, né? São concepções ainda muito... que a gente está discutindo ainda são ideias muito brancas, assim, né? A ideia de, tipo, as coisas que a gente ouve muito de mulheres indígenas, assim, que a gente também deixa os filhos desde pequeno no cercadinho, né? Nas escolas, como um cercado, assim, né? Essa ideia de cerco, né? Também. Duru duru gay, duru duru gay, hudu gara gay, duru duru gay, duru duru gay, duru duru gay, hudu gara gay, duru duru gay. Nós nascemos na terra, Machida Urihi, a terra floresta. É muito importante nós pensar junto sobre a nossa terra planeta. O Mami é o primeiro homem Yanomami que nasceu na Mãe Terra. Ensinou para proteger a nossa terra planeta, preservar a nosso lugar, onde nós nascemos, vivemos, crescemos. Nós temos um mundo só. Nesse ponto que o branco não tá enxergando. Só enxerga a brilho da terra. Só olha a brilho da terra. E brilho da floresta. Destruindo. E nós, Xabiri e Yanomami, estamos olhando ética. Caminho limpo. Aonde que nós vamos chegar? Esse caminho que o Mami criou para nós, para preservar sempre a nossa terra planeta, porque a terra mãe, ele cuida de nós. Ele dá uma saúde, água limpo, lugar limpo, sem queimado, e chuva cai limpo, e uma sabedoria para nossos futuros. O branco fala que não somos qual. Ele está encanado. Nós não somos qual, não. Ele conhece nosso nome, mas ele não conhece a nossa raiz. Não conhece nosso pensamento, nosso cérebro que nós estamos pensando. Esse aqui é o problema. É por isso que ele não respeita nossa terra mãe, não respeita nossa floresta, não respeita nossa água, não respeita nossa saúde, nossas línguas. O Napo, que chama Napo, Cariwa, Craiuá, a civilização é nome bonito. E para nós como Yanomami, como outros parentes, a gente fica olhando. O branco, ele gosta de procura de riqueza, um pedacinho de pedra, ouro, diamante e outras coisas que ele faz isso aqui. Coração da internet, eles procuram. Eles falam que índio é preguiçoso, ele é selvagem, macaco. Eles falam para nós, mas eu posso devolver a palavra dele. Um branco, eles são selvagens de verdade. É como porco. Porco que fica fusando, fazendo buraco, rascando a terra, a pele da terra, sujando o rio, matando peixe, soltando veneno, colocando mercúrio, criando a doença para nós. Para nós tudo, não é sobre o índio não, para nós tudo. A minha preocupação com a nossa terra mãe, a planeta Terra, nós temos um. Quebrou aqui, estragou, um dia vai acontecer isso. Vai esquentar muito a planeta, às vezes vai chover muito. Então nós vamos morrer afogado ou nós vamos morrer queimado. Então para mim, aquele ultrador chicante, ele é mandado com o homem capitalista, que não conhece a nossa terra mãe. Ele só conhece Maria Sique. Ele conhece o mapa na internet. Agora, o mundo ele não conhece. Então esse aí é o nosso pensamento, Tubajé. Eu acho que você está entendendo. Ao expor, né, o caráter branco do que você estava dizendo, e ocidental, enfim, ajuda a reforçar alguns pontos que eu estava tentando chegar, mas não estava sabendo muito também como chegar, assim, né? Achei, primeiramente, assim, mais respondendo objetivamente o que tu colocou, né, o que se pode ou não se pode fazer. Eu sei de iniciativas, eu já li a respeito de, por exemplo, os de indígenas que estão retomando, né, terras, e para isso estão construindo uma escola também como uma maneira de conseguir se relacionar com as autoridades, no sentido de, a gente está construindo uma escola, entre aspas, respeitem o que a gente está fazendo aqui, né, nos deixem fazer. Ainda que o que está acontecendo é que para as crianças indígenas aprenderem a cultura, entre parênteses, tendo noção de que o próprio termo cultura é inadequado, né, separação de cultura e de natureza, etc. A criança indígena não precisa de uma escola, mas é interessante que ela tenha o acesso à escola para aprender como é que é o mundo branco, né, como é que é o mundo juruá. Parece interessante conhecer esse tipo de coisa que vem acontecendo, assim, de uma coisa mais fácil, mais palpável, né, vamos dizer assim. Agora, de um ponto de vista de interpretar, de entender a realidade à nossa volta, eu acho que isso é muito, muito massa, no sentido de que escancara que não há forma de vida humana que não produza mitos que expliquem a sua realidade, e que o projeto moderno, europeu, etc., branco, de domínio da natureza, e de descobrir a verdade com V maiúsculo, ele é o que tá falhando e destruindo o mundo consigo, né? A partir dessa arrogância que se constrói uma sociedade que diz essa é a forma correta de viver e que tenta prender as pessoas, né? Através de uma programação tecnolinguística. Se tu não fizer A, B vai acontecer. Se tu não pagar o aluguel, tu vai ser despejado. Se tu não for pra escola, não vai ter o teu diploma e, portanto, tu vai ter que te contentar com um trabalho que recebe menos. Ou seja, tu vai ter que aceitar a hierarquização da sociedade. Ora, né, não existe isso, não existe essa verdade com V maiúsculo, mas sim devem haver, devem ser fomentadas iniciativas de criação de diferentes verdades nas quais as pessoas criem a partir daquilo que está próximo delas uma vida que seja mais interessante, mais prazerosa, né, e que tenha espaço para todo mundo viver de maneira digna. É pensar, não são verdades únicas e absolutas, né, mas é construção de perspectivas, né, é a tentativa de vivenciar essas perspectivas que são diversas, né. Quando eu penso nesse mesmo processo, né, de institucionalização de um tipo de saber dentro desses espaços, né, pensar a relação com qual os quilombolas e os indígenas, né, precisam estabelecer com esse saber branco, né, e que faz parte de um processo de colonização e de hierarquização, né, seja ele dos corpos, seja ele das condutas, né, isso está presente e eu acho que é papel de quem tem essa visão, né, eu diria mais para além desse papel de colonização que existe dentro dessas instituições, de auxiliar para que esses povos consigam a partir, né, essas populações consigam a partir de autodeterminação, né, reestabelecer essa hierarquia, né, e dar valor para aquilo que é importante para eles e usar aquele espaço, mesmo que juridicamente apenas, para legitimar enquanto luta, né, a sua permanência naquele espaço, né, mas fazer com que seja respeitado, inclusive, essa possibilidade de escolher a que vai dar valor enquanto processo educacional, né? Então, a gente vai ter que encerrar, né? Infelizmente. E a gente quer agradecer muito o Felipe e o Nilo pela conversa, pelo aprendizado, né? E acho que foi muito interessante, assim, muito, muito rico, assim. Assim, né? Uma conversa muito, muito rica. Obrigada, galera, mesmo pela posição. Bom, eu estou muito feliz com o convite que vocês fizeram, né? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. E, enfim, é o que motivou, inclusive, o surgimento do Quadro Negro. Então, eu fico muito feliz de estar aqui discutindo, ter sido convidado. Eu gosto muito do podcast de vocês. Eu já agora vou fazer divulgação também, inclusive, e deixar um convite, né, para vocês três que estão aqui participando, né, para que vocês venham também para o Quadro Negro, para a gente bater um papo lá. Vai ser muito bacana e enriquecedor também. Então, só tenho a agradecer e acho que a gente tem mais a que criar essas redes, né? Pensando justamente no Ivan Illich, que é sempre um autor central, né, para essas discussões, a gente tem que estabelecer essas redes, e eu acho que aqui nesse momento a gente acabou de criar mais uma relação, né, de vínculo e com esse princípio, né, que é a educação e essa disseminação de um tipo de conhecimento e de discussão. Então, muito obrigado pelo convite, né, novamente, e espero encontrá-los em outras oportunidades também lá no Quadro Negro. Obrigada. Agradeço também o convite aí, foi muito prazeroso, né, ter essa conversa aí com vocês. Saí com uma sensação de plenitude, né, de uma sensação boa, assim, de que, pô, tá tendo essas iniciativas, né, me enche de esperança, e que venham, né, outras oportunidades. A gente tem muitos mais quadros negros e fagulhas por aí, e muito obrigado. Valeu aí pela presença dos dois, acho que foi uma discussão roda, acho que a gente vai conseguir avançar algumas coisas aí. Bora dar um tchau aí então, galera? Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais. We'll be right back. Música.